Capítulo 5 De Um Clube da Má Língua, de Fyodor Mikhailovich Dostoiévski, traduzido por Manuel de Macedo. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor, visite LibriVox.org. Gravado por Vicente. Capítulo 5 De Um Clube da Má Língua, de Dostoiévski. Nastassia Petrovna, não seria mal ir deitar a sua rabisaca pela cozinha, disse ela após de haver acompanhado o príncipe. Palpita-me que aquele traste do Nikitka é capaz de se tomar da pinga e deitar-nos a perder o jantar. Obedeceu Nastassia Petrovna. À saída, olhou para Maria Alexandrovna e percebeu que estava animadíssima e a digna senhora. Em vez de ir vigiar o tratante do Nikitka, Nastassia Petrovna dirige-se a uma saleta contígua, dali, enfiando pelo corredor, vai ao quarto e esgueira-se por um cubículo de despejos, atulhado de baús, de vestidos velhos e de roupas sujas de toda a família. Nos bicos dos pés acerca-se de uma porta fechada, sustendo a respiração e espreita pelo buraco da fechadura. Aquela porta é uma das três que abrem para a sala. Está condenada. Maria Alexandrovna sabe que Anastácia Petrovna é velhaca, pouco delicada, de poucos escrúpulos e muito capaz de escutar as portas. Neste momento, contudo, Madame Moskalieva está tão preocupada que se descuida de toda e qualquer cautela. Senta-se numa poltrona e despede significativo olhar dela a Zina. E a Zina, a sentir o peso daquele olhar, dá-lhe um pulo o coração. Zina! A Zina volta com muito vagar para a mãe o descorado semblante e aqueles olhos sonhadores. Zina, tenho que te falar um negócio importante. Está de pé a Zina, cruza os braços e espera. Desliza-lhe pelo semblante expressão fugaz de despeito e de ironia. Quero perguntar-te qual é a tua opinião a respeito deste tal Mozgliakov. Está farta de saber a conta em que o tenho, responde a Zina com modo constrangido. Pois sim, filha. Mas está me parecendo que se vai tornando um tanto ou quanto impertinente, atrevido, e, em conclusão, aquela sua insistência. Diz ele que me ama. Se assim for, acho perdoável a sua insistência. Admiro-me de uma circunstância. Tu, dantes, não o desculpavas assim tanto. Antes, pelo contrário, eras até muito ríspida para com ele, sempre que eu a ele me referia. E a mim, o que me causa admiração é outra circunstância. A mamã, dantes, estava sempre a defendê-lo, e é agora a própria a condená-lo. Confesso que me sorria este casamento. Custava-me ver-te assim, sempre tão triste. Avaliava bem a tua tristeza, pois sou capaz de compreender, seja qual for o juízo que faças a meu respeito. Chegou até a tirar-me o sono. Em suma, estou convencida de que só uma mudança radical na tua vida te poderia salvar, e essa mudança há de ser o casamento. Não somos ricos, não podemos ir dar a nossa volta pelo estrangeiro. Os asnos que povoam esta cidade espantam-se de te ver ainda solteira aos 23 anos e inventam fábulas a teu respeito. Mas poderei eu dar-te por marido para aí um conselheiro desta estúpida cidade ou Ivan Ivanovitch, nosso procurador? Haverá por aqui marido à altura dos teus merecimentos? É certo que o Mozgliakov é apenas um peralvilho, e com tudo isso, de todos eles, é ainda o mais aceitável. É de boa família, dono de 50 mil almas. Sempre valerá mais que um procurador que vive de propinas e à custa Deus sabe de que tranquibernias. E eis o motivo por que me lembrei dele. Tanto menos verdadeira simpatia me merecia, e tanto mais me convenço hoje de que era o Supremo Senhor quem me enviava semelhante desconfiança como advertência. Pensa bem, se porventura se oferecesse agora um partido mais vantajoso, não serias tu a própria louvar-me de não ter até hoje dado a tua palavra a ninguém? Pois ouso crer, Zina, que tu hoje nada lhe terás dito de positivo, pois não é verdade? Para que serviram tantos rodeios, mamã? Quando podia muito bem ter-me dito tudo isso em duas palavras, replica Zina com modo resoluto. Rodeio, Zina, serão coisas que se digam à tua mãe? Ah, vejo que de modo nenhum te mereço confiança, Considera-me como inimiga muito mais do que como mãe. Acabemos com isto, minha mãe. Parece-lhe bonito ficarmos para aqui a fazer questão de palavras? Não estaremos fartas de nos conhecermos uma a outra? Reparem que me estás ofendendo, minha filha, pois não vês que estou resolvida a tudo? A tudo? Contanto que tu sejas feliz? A Zina põe-se a olhar para a mãe com aquela singularíssima expressão de despeito e ironia. Não estará morrendo porque eu case com o príncipe para complemento da minha aventura? Pergunta a jovem com estranho sorriso. Nem sequer te disse uma palavra semelhante a respeito, mas visto que isso veio à teia, dir-te-ei que, se fosse possível, representaria para ti a felicidade, efetivamente. Pois eu acho isso pueril, exclama a Zina toda assomada. Pueril, pueril e mais que pueril, e acho ainda que a mamã é dotada de excessiva imaginação. É uma mulher poética, e tanto mais que é assim que a classifico em Mordassov. Está sempre a fazer planos, nem lhe metem medo em impossibilidades. Assim que vi o príncipe, tive um pressentimento de como não deixaria de lhe acudir semelhante ideia. Quando Mozgliakov metia o caso a ridículo e pretendia que era urgente casá-lo, li no semblante a mamã o pensamento. E daí foi para que me falara essa jarreta que a mamã principiou por se referir ao Mozgliakov. Mas esses seus sonhos aborrecem-me de morte, não sei se sabe, e peço-lhe que fiquemos por aqui. Nem mais uma palavra, entendeu, mamã? Nem mais uma palavra. Peço-lhe que tome a sério isto que acaba de ouvir da minha boca. És uma criança, Zina, uma criança doente e com mau gênio, responde Maria Alexandrovna em voz melíflua, e estás-me faltando ao respeito. Ofendes-me. Não há mãe que aturasse o que eu te tenho aturado. Mas padeces, e eu acima de tudo sou cristã. Vou aturando e perdoo-te. Responde-me uma pergunta, só e mais nada, Zina. Vamos que eu efetivamente tivesse sonhado semelhante aliança. Onde é que está a puerilidade? Quanto a mim, nunca Mozgliakov falou com tanto acerto como ainda agora, quando tentava demonstrar que o casamento é uma necessidade para o príncipe. O disparate era o ter se lembrado daquela fufia da Anastácia. Mama, declara-me com franqueza se me está dizendo isso por mera curiosidade ou com um fim qualquer. Peço-te que me respondas. Onde vês tu nisto puerilidade? Que aborrecimento! Triste sorte é a minha! Exclama Zina a bater o pé. Vou dizer-lhe, se é que ainda não o percebeu. Aproveitar o ensejo desse velho se achar caído em demência para o enganar, para o desposar assim, enfermo e caduco, para lhe extorquir o dinheiro e andar todo santo dia a desejar-lhe a morte, representa, a meu ver, não só uma puerilidade, mas uma vilania. E não serei eu quem lhe dê os parabéns por semelhante ideia, mamã. Silêncio. Zina, já te esqueceste daquilo que se passou há 2 anos? Pergunta de chofre Maria Alexandrovna. Estremece a Zina. Mama, profere com acentuada seriedade. Lembre-se de que me prometeu não me tornar a falar em semelhante coisa. Pois bem, minha filha, que eu até hoje ainda não tornei a dizer-te uma palavra. Peço-te que por uma vez tão somente me desligues da minha promessa. Zina, soou a hora de uma franca explicação. Foram mortais estes 2 anos de silêncio. Isto assim não pode continuar. Estou pronta a suplicar-te de joelhos que me permitas falar. Entende, Zina, é a tua própria mãe que cai de joelhos a teus pés. E demais, dou-te a minha palavra solene, a palavra de uma mãe desgraçada que adora a própria filha. Seja qual for o pretexto, em circunstância alguma deste mundo, com risco até da própria vida, de nunca mais abrir a boca a tal respeito. Fale, diz Zina, muito enfiada. Maria Alexandrovna calculou optimamente o lance. Obrigada, Zina. Há 2 anos, pois, que frequentava esta casa por causa do teu irmãozinho do Mitra, que Deus tem, o Utitel. Mas para que foi que a mamãe assumiu esses modos tão solenes? Para que estará a desperdiçar toda essa eloquência, esses pormenores tão escusados e penosos que ambas estamos fartas de conhecer? Interrompeu a Zina com enfado. Porque a mim, que sou tua mãe, Zina, me assiste o dever de me justificar a teus olhos. E demais, quero apresentar-te este negócio, todo ele, sob uma luz nova para ti, e que é a única verdadeira. Enfim, sem estas promessas, não poderias compreender a conclusão que delas pretendo deduzir. Não creias, minha filha, que intento fazer pouco dos teus sentimentos. Não, Zina, hás de encontrar em mim uma verdadeira mãe, e quem sabe se não serás tu a própria cair-me aos pés, lavada em lágrimas, a suplicar-me que conclua esta reconciliação a qual o teu orgulho se nega há tanto tempo. Tenho, pois, que recapitular as coisas desde o princípio, ou calar-me. Fale, repetiu a Zina, a maldizer de todo o coração a grande eloquência maternal. Continuo, Zina. Esse tal Utchitel da escola comunal, um fedelho, por assim dizer, produziu em ti inconcebível impressão. Contei sempre com que o teu siso, a elevação dos teus sentimentos e também a indignidade do indivíduo, visto que é preciso dizer tudo, evitariam qualquer aproximação entre tu e ele. De repente, vens ter comigo e declarar-me com firmeza que tens tensão de casar com ele. Foi uma punhalada que me deste no coração, Zina. Soltei um grito e caí sem sentidos, mas não deixarás de te lembrar do incidente. É certo que julguei necessário empregar naquela ocorrência toda a minha autoridade, e por sinal que a coimaste de tirania. Reflete, pois um garotete, filho de um diachoque. Sacristão. Com o salário de 12 rublos mensais, um escrevinhador de maus versos que lhe imprime por dó na biblioteca de leitura, que não sabe falar em outra coisa a não ser nesse maldito Shakespeare. Aquele fedelho, teu marido, marido da Zinaida Moskalieva. São coisas que só acontecem nas novelas, Pastorias de Florian. Perdão, Zina, mas quando me lembro de tal, saio fora de mim. Neguei-me a consentir. Não houve influência que conseguisse convencer-te. Teu pai, naturalmente, manteve-se na neutralidade, incapaz de compreender-me quando tentei expor-lhe o caso e sem saber fazer outra coisa além de pestanejar. Mantém-se relações com esse garoto, proporciona-lhes até ensejo de te ver, e o que é ainda muito pior que tudo isso, tens o arrojo de lhe escrever. E as más línguas desde logo a trabalhar. Fazem alusões ofensivas na minha presença. Estão a pular de contentes, a embocar as mil trombetas da calúnia. As minhas antecipações a semelhante respeito vão se realizando uma por uma. Dá-se entre ti e ele um desaguisado, e ele manifesta-se indigno de ti. Ameaça-te de mostrar as tuas cartas, e tu, num assomo de justa indignação, dás-lhe uma bofetada. Sim, Zina, conheço também essa circunstância, estou inteirada de tudo sim. Esse traste, nesse mesmo dia, mostra uma das tuas cartas àquele miserável do Zantini. E dali a uma hora a carta está em poder de Natália Dmitrievna, minha inimiga figadal. À noite, aquele doido, arrependido, já de semelhante ação inqualificável, Portolema tenta envenenar-se. Uma palavra, um escândalo medonho. Aquela pécora da Anastácia acode toda assustada a participar-me que há uma hora que a Natália Dmitrievna se acha de posse da tua carta. Não se passarão 2 horas sem que a cidade em peso apregoe para aí a sua vergonha. E eu esticar os nivos para não cair para ali inanimada. Que lance, Zina! Aquela descarada, aquela desavergonhada. Anastácia exige 200 rublos para inutilizar a carta. Eu própria deito a correr com os sapatos de trazer por casa, até através da neve para ir à casa do judeu Bernstein, empenhar o meu abrochador, recordação da minha virtuosa mãe. Dali a 2 horas tinha a carta em meu poder. Roubou-a a Anastácia, arrombou uma boceta e está salva a tua honra. Nem vestígio sequer. Mas que dia de angústias! Logo ao outro dia, encontrei entre os meus cabelos imensos fios brancos. Os primeiros, Zina. Tu foste a própria a avaliar até que ponto era indigno de ti aquele garoto, pois concordas agora, não sem amargura, talvez que teria sido uma loucura entregar-lhe o teu destino. Depois, contudo, pegas a atormentar-te, a sofrer, não podes varrê-lo da lembrança, Não a ele. Foi sempre coisa tão rasteira que a tua vista nem sequer podia deter-se nele. Mas ao teu primeiro sonho de amor. Hoje, esse desgraçado está a expirar, nem sequer já se levanta. Dizem que morre tísico. E tu, anjo de bondade, não queres casar enquanto ele for vivo, para lhe poupar sofrimento, visto que é ciumento. E não obstante, nunca te teve amor. Tenho a certeza, amor sincero, elevado. O que o não impede de espionar os passos do Mozgliakov, de te rondar a casa, de tirar indagações. Tens dó dele, minha filha, adivinhou-te o meu coração, e Deus sabe as lágrimas amargas que me têm encharcado o travesseiro. Veja se acaba com tudo isso, mamã, atalhou Zina com enfado. O seu travesseiro não vem cá fazer coisa nenhuma. Não poderá falar com singeleza? Não me acredita, Zina. Não me trates tão mal, minha filha. Já lá vão 2 anos e não faço outra coisa senão chorar. Mas tenho-te encoberto as minhas lágrimas, Zina, durante esses 2 anos mortais. Há muito tempo que conheço os teus sentimentos. Medi todo o alcance da tua mágoa. Poderá alguém lançar-me em rosto, minha querida, ou haver considerado semelhante ligação com uma fantasia romanesca, nascida sob a influência do tal maldito Shakespeare? Qual seria a mãe que condenasse os alvitres de que tenho lançado mão e achasse rigoroso em demasia o modo por que a avalio este caso? E, contudo, a mim própria represento o teu longo padecer, compreendo e aprecio a tua sensibilidade. Acredita, compreendo-te melhor, talvez, do que tu te compreendeste a ti própria. Estou certa de que eu não amas a esse garoto ridículo. A quem tu amas é ao teu sonho, à tua aventura malograda, ao esvair das tuas ilusões. Eu também amei, não cuides que não, e com mais excesso de paixão do que tu. Também eu padeci, tinha também as minhas ilusões. Não falo, pois, sem experiência, e se afirmo que uma aliança com um príncipe representaria para mim a salvação, mereço, talvez, que me deem ouvidos. A Zina ouviu com espanto aquela estirada declaração, farta de saber que a mamã nunca assume aquele tom patético sem desígnio oculto. E, contudo, a conclusão deixa confundida a jovem. É, pois, a sério? Que fala em casar-me com o príncipe? Exclama pasmada, a considerar a mãe que assumiu a atitude majestática. Não é, então, uma hipótese como se disséssemos? É tensão firme e assente, pelo que vejo? Mas como é que poderia salvar-me semelhante casamento? E que relação terá tudo isso com o que acaba de expor-me, com essa história toda? Declaro que a não percebo, mamã. E a mim, meu anjo, espanta-me que não percebas, exclama Maria Alexandrovna com súbita animação. Primeiramente, o fato só por si de teres de transferir-te para outra sociedade, para um mundo diferente, de teres de dizer adeus de uma vez para sempre a essa nojenta cidade das luzes, semeada para ti de tão temíveis recordações, a qual te não prende a mínima afeição, onde te assacaram calúnias, onde essa súcia de pegas te detestam por causa da tua formosura, esse fato só por si, repito, é já a capital. E depois, podes ainda, esta primavera, ir para o estrangeiro, para a Itália, para a Suíça, para a Espanha. Zina, para a Espanha, onde irás ver a Alhambra, o Guadalquivir. Não estarás farta deste mundo riacho de Mordassov, com aquele seu nome inconveniente? Mas se me dá licença, mamã, está falando como se eu já estivesse casada, ou pelo menos como se o príncipe me tivesse já pedido em casamento. Ah, quanto a isso, não te dê cuidado, meu anjo. Sei o que estou dizendo. Deixa-me continuar. Eu disse primeiramente. E aí vai o segundo ponto. Compreendo, minha filha. Quando te contraria o dares a mão de esposa a este Mozgliakov? Sei muito bem, nem preciso de que me digam, que nunca serei sua mulher, interrompeu Zina com arrebatamento. Se tu soubesses, meu amor, como eu avalio essa repugnância, é terrível ter que jurar perante o altar de Deus amor e fidelidade àquele a quem se não pode ter amor. É terrível pertencer a um homem a quem se não pode respeitar. E, todavia, exigir-te-ia amor. Foi para te possuir que ele casou contigo. Isso adivinha-se nos olhos que ele te deita quando não olhas para ele. Mas como simular perpetuamente amor? Ah, minha filha, aqui estou eu que ando a padecer há 25 anos com esta comédia necessária. Teu pai deitou-me a perder. Posso afirmar até que envenenou de toda a minha mocidade. E quantas vezes não terás visto correr as minhas lágrimas? O papai está no campo. Não esteja a atacá-lo. Por quem é? Sim, tu sais sempre em sua defesa, bem o sei. Ah, Zina, confrangia-se-me o coração quando a prudência me obrigava a desejar o teu casamento com Mozgliakov. Com respeito ao príncipe, com esse não tinhas tu necessidade de representar nenhuma comédia. Escusado é dizer que lhe não poderás dedicar o que se chama amor. E demais, ele próprio é incapaz de exigir semelhante amor. Que disparate, meu Deus! E eu afirmo-lhe que se engana de meio a meio. Não tenciono a sacrificar-me. Ignoro, aliás, o fim com que o faria. Fique sabendo que não quero casar. Não casarei, seja com quem for. Ficarei solteira. Tem-se farto de me atormentar há 2 anos para cá, por causa de eu ter rejeitado quantos noivos me têm aparecido. Mas não tem remédio senão conformar-se. Não quero, já disse. Sinóstica, não te alteres, pelo amor de Deus, sem me ouvires, meu amorzinho. Que cabeça tão esturrada. Consente em que eu te exponho o caso em conformidade com o meu modo de ver e verás que hás de vir a concordar comigo. O príncipe poderá ainda viver 1 ano, 2, talvez, mas não vai além, com certeza. Ora, mais vale ser viúva e nova do que velha solteirona. Isto sem falarmos em que depois de lhe fechar o olho, ficarás... Fica sendo princesa, rica e livre. Minha querida, desprezas talvez estes meus cálculos baseados na morte de um homem, mas sou mãe. E quem haverá aí que condene a minha previdência? Em conclusão, se tu, anjo de bondade, ainda tens pena desse tal garoto, se tu, conforme o suspeito, não queres casar enquanto ele for vivo, considera que se casares com o príncipe, vais ressuscitar aquele a quem amas. Se é que a ele lhe restam ainda uns vislumbres de bom senso, compreenderá manifestamente que o ter ciúmes a respeito do príncipe seria coisa fora de propósito, ridículo. Compreenderá que não casas com este velho a não ser por interesse, por necessidade. Em uma palavra compreenderá, quero dizer. Depois de falecido o príncipe, já se vê que poderás casar segunda vez, se for da tua vontade. Casar com o príncipe, espoliá-lo e estar à espera de que ele morra para depois ir casar com meu amante, não é assim? É muito hábil. Quer seduzir-me, propondo-me. Percebo-a, alegua minha mãe. Percebo-a otimamente. Só lembrar-me eu de que não pode deixar de fazer alarde de nobres sentimentos, até num negócio tão pouco limpo. Seria muito mais estimável dizer-me singelamente. É uma ignomínia, Zina, mas é lucrativa. E, portanto, aceita. Sequer ao menos era mais franco. Mas que teimosia será essa tua em encarar o negócio no ponto de vista da trapaça, da arteirice e da cobiça? Consideras os meus cálculos como uma soez hipocrisia, mas em nome de quanto veneras como mais sagrado, onde estará a baixeza, onde a hipocrisia? Vê-te bem naquele espelho. És formosa o suficiente para conquistares com esses teus olhos, sem mais nada, um reino. E tu, tão formosa, sacrificas a um velho os teus melhores anos. Tu, estrela magnífica, vais embelezar-lhe o ocaso da vida, tal qual a era viçosa, florir na sua velhice. Está feita a companhia de uma feiticeira que o sequestra lá num canto do mundo. E dessa feiticeira és tu, Zina, quem vai ser sucessora. O dinheiro e o título dele podem lá equiparar-se ao teu valor? Onde vês, pois, nisto a baixeza, a hipocrisia? Nem sabes o que estou dizendo, Zina. O dinheiro e o título dele valem mais do que eu, visto que para os alcançar, teria que resignar-me a casar com um enfermo. Temos as coisas nos seus nomes. É uma ignóbil hipocrisia, mamã. Pelo contrário, minha querida, pelo contrário. O caso pode até ser encarado de um ponto de vista superior, cristão. Declaraste-me um dia, em um assomo de entusiasmo, que querias ser irmã da caridade. O teu coração exaltara-se de amor ao pensares nos humanos sofrimentos. Outro qualquer amor parecia-te tíbio e mesquinho. Pois bem, se ainda queres acreditar no amor, acredita na dedicação, com sinceridade, tal qual uma criança, com candura. Dedica-te e abençoar-te-á Deus. Tem padecido este velho, é desditoso, persegue-no. Conheço-o há muitos anos e sempre lhe dediquei incompreensível simpatia, carinho, por assim dizer, pressenti o futuro. Sê sua amiga, minha filha, seu brinquedo, até, se é forçoso dizê-lo, mas aquenta-lhe o coração e falo por amor de Deus. Admitamos que é ridículo? Ele nem sequer disso tem consciência. Não chega a ser metade de um homem. Tem dó dele, tu que és cristã. Contrafaze-te, com força de vontade, consegue-se domar a alma para semelhantes façanhas. Quanto não custa o pensar as chagas nos hospitais, com que repugnância se não respira o ar viciado dos lazaretos? Mas não há anjos que desempenham sem asco essas repugnantíssimas tarefas e que ainda dão graças a Deus pela triste sorte que lhes coube? E aí está o remédio de que tanto necessitava o teu magoado coração, uma tarefa heróica. Onde vês tu nisto egoísmo? Baixeza? Não me acreditas? Supões que estou representando uma comédia. Não podes compreender que uma mulher mundana, neste meio de viver leviano, possa ter um sentimento de tanta elevação? Pois bem, não me acredites, minha filha. Desconfia do coração de tua mãe, mas sequer ao menos concorda em que as minhas palavras são sensatas e salutares. Esquece que sou eu quem te estou falando. Fecha os olhos, volta-me às costas e põe na tua ideia que é uma voz misteriosa que estás ouvindo. O que acima de tudo te prende é a questão de dinheiro, essa aparência de compra e venda. Pois bem, rejeita o dinheiro, visto que lhe tens tamanha aversão. Aceita apenas o necessário e o resto dá-o aos pobres. Por exemplo, estende o teu braço àquele desgraçado que está às portas da morte. Ele nunca aceitaria, disse a Zina baixinho, como se estivera falando consigo. Dado o caso de que lhe rejeite, lá está a mãe para o aceitar em nome dele, responde Maria Alexandrovna, sentindo que conseguiu acertar-lhe com a corda sensível. Aceitará sem que ele próprio o saiba. Já vendeste os teus brincos, presente da tua tia, para lhe acudir, há 6 meses, que eu bem o sei. E também sei que a mãe, a pobre da velha, anda a lavar roupa para sustentar o filho. Dentro em pouco deixará de precisar, seja do que for. Compreendo-te, apanha de relance Maria Alexandrovna. Acode-lhe uma inspiração, uma verdadeira inspiração. Dizem que morre tísico, mas quem é que o afirma? Indaguei a seu respeito há dias, do Kalist Stanislavitch. Pois eu sou a primeira a interessar-me pelo pobre rapaz, também tenho coração, Zina. E o Kalist Stanislavitch respondeu-me que a doença é grave, não há dúvida, mas que até hoje existe apenas uma forte afecção dos brônquios. Tu mesmo lhe podes perguntar. E acrescentou que a mudança de clima e impressões fortes podiam curar o doente. Contou-me ele que em Espanha, e já não é a primeira vez que o ouço, li-o até. Há uma ilha extraordinária, Málaga, creio eu. Enfim, um nome que lembra o de um qualquer vinho, onde não só os que padecem do peito, mas até os próprios tísicos saram de todo, graças ao clima. Vão ali tratar-se fidalgos e comerciantes ricos. Que ele, efetivamente, a Alhambra, esse palácio encantado, as murtas e os limoeiros, os espanhóis a cavalo, nas mulas, não será o suficiente a produzir impressão numa natureza de poeta? Supões que rejeitaria o teu dinheiro? Enganas-te se tens dó dele. A mentira é perdoável quando dela depende a vida. Alimenta-lhe a esperança, promete-lhe o teu amor, disse-lhe que casarás com ele quando enviuvares. Tudo se pode dizer com nobreza. Tua mãe não era capaz de te dar maus conselhos, Zina. Hás de fazer tudo isso para o salvar, e o bastante para te justificares. Recuperará alento assim que souber que está esperando por ti. Tratar-se-á seguirá rigorosamente as recomendações do médico. Há de querer ressuscitar para a ventura. Se ele se curar, ainda quando não viesses a ser sua mulher, se quer ao menos tê-lo-á salvo. E se a desventura o tiver mudado, se o houver tornado digno de ti, casarás com ele. Efetuada a cura, poderás alcançar uma situação na sociedade, facultar-lhe uma carreira. O teu casamento, nestas condições, tornar-se-á possível. Hoje, que é que os espera ambos se porfiassem perpetrar o ato de loucura de casarem? O desprezo de toda a gente e a miséria. Pensas acaso que a leitura entre ambos do seu Shakespeare lhes havia de compensar tudo isso? Ficaria a vegetar aqui em Mordassov até que ele morresse, o que não tardaria, aliás. Mas se está na tua mão o incutir-lhe gosto pelo trabalho e pela virtude? Perdoa-lhe e adorar-te-á. O remorso daquele seu ato vergonhoso apavora-o. O teu perdão tudo irá apagar e reconciliá-lo-á consigo mesmo. Passa ao serviço ativo, sobe postos, e se morrer, se quer ao menos morrerá feliz nos teus braços, visto que poderás achar-te a seu lado. Seguro do teu amor, do teu perdão, à sombra das murtas e dos limoeiros, debaixo da cúpula azul de um céu exótico. Ah, Zina, tudo isto se acha nas tuas mãos. Basta que consintas em casar com o príncipe. Cala-se Maria Alexandrovna. Segue-se prolongado silêncio. A Zina acha-se no auge da aflição. Não nos abalançaremos a descrever os seus sentimentos. Não os conhecemos. Mas, a julgar pelas aparências, Maria Alexandrovna encontrou o verdadeiro caminho para o coração da filha. Não há dúvida de que a excelente mãe mandou um tanto às apalpadelas, até que, por fim, conseguiu pôr o dedo na ferida. Principiou por magoar sem precaução os pontos mais sensíveis das feridas ainda abertas, a despeito de um desenvolvimento por aí além de sentimentos. Agora, contudo, logrou introduzir na mente da Zina um pensamento que a si lhe convinha. Produzindo-se o efeito, alcançou-se o fim desejado. A Zina escuta com sofreguidão, com as faces afogueadas, o seio a arfar. Ora, escute, mamã, diz por fim, resoluta, com quanto a súbita palidez manifeste claramente quanto lhe custa semelhante resolução. Escute, mamã. Neste ensejo, contudo, ressoa no vestíbulo um ruído, uma voz aguda a chamar por Maria Alexandrovna. Maria Alexandrovna levanta-se com vivacidade. Ah, meu Deus! Demônios levem aquela pega! É a coronela! E eu que quase que lhes pedi há 15 dias! Acrescenta desesperada. Mas é impossível recebê-la agora, de todo impossível. E com tudo isso, quem me diz que me não virá trazer notícias? Aliás, nunca se atreveria. É caso sério, Zina. É-me indispensável sabê-lo. Nada se pode desprezar. Como lhe fico grata por esta sua visita. Quanto estimo! Exclama, correndo ao encontro da coronela. Aqui, feliz acaso, serei eu devedora de se ter lembrado de mim, minha preciosa Sofia Petrovna. Encantadora surpresa! A Zina deitou a fugir. Fim do capítulo 5.